André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. Eu sei que não sou seu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da rodinha do rabetão. Dança pra que dança é que vai descendo até o chão. Não se cansa da batida de ambicia do verão. Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roda e não caio em qualquer papinho. Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roda. Agora desliza, vai! E desliza. Vai descendo e não para. Prepara, prepara. Vai quicando e não para. Deliza, deliza. Vai descendo e não para. Prepara, vai Tiaguinho. Quebrou. E deliza, deliza. Vai descendo e não para. Prepara, prepara. Vai quicando e não para. Deliza, deliza. Vai descendo e não para. Prepara, swing. Eu sei que não sou seu dono, mas sou da com a tal da ruivinha do rabetão. Dança punk, dança reggae.